Confirme, está autorizado com 6353? Silêncio, por 4. 4. O 604, seu solo ao 06, táxi à direita via Alfa, chame antes da Juliette, na minha escuta. Tente à direita, antes da Juliette, você escuta o 604. Boa noite, voo no 889.0, pronto. Gente, mantenha a posição. Posição 889. 6310, livre de decolar, vento 1 no 60 graus, 8 mais. Iniciando a CLM 303. Não tem ninguém aqui, nenhum finalizador de 4, 6343. 5216, mantém a posição, pode esperar. Pé 310, decola o 07, controle 120, decimal 8. 08, ligado com nós, 310. Controle Salvador, boa noite, Xenem 6310. 6310, boa noite, contato radar, subal 350, saída Puca. 350 Puca, pode voar Aracajuda pra gente? Negativo, pode voar Jamon. Jamon, 6310. Livre decolagem 1889, vento 1 no 20 graus, 8 mais. Livre decolagem 1889. Temperatura de 7304. O Flip 526 mantém a posição. Frequência 12545, alterno 2685, voe pro dissipar. Cliente, chama Recife 2545 e voa zipar. Oxenai 6310, voe Serra, correção Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado. 6310. Do 4235, desça 2000 pés, 1018, livre LS X-Ray. Peço para 2018, autorizado LS, X-Ray, 9 decola, 09, controle 208. 208, obrigado, boa noite. Trolley, boa noite. Gol 1889. 0 graus, 109. Comandante STN, baixo, travado, estabilizado total 9907, obrigado. Confirma o vento? 120 graus, 109. Obrigado. Parte 3. Ok, autorizado a coordenar o Boca até o parte 3, obrigado. 9646, cruzando 210, para tomar Bonf, 9646, identifique, chegada Bonf, desça 4000, 1018 ao ajuste. 4018, a gente está mantendo uma velocidade de 3.010, qualquer restrição, por favor, já vem. É o número 2, porém está bastante separado do número 1, pode voar com velocidade a critério. Luiz Volumim, autorizado a alinhar e manter. Autorizado a alinhar e manter. Total no solo, Zulu 2, nível direita, táxi de Alfa e Kilo, Pat 3, mantém minha escuta. Alfa, Kilo, Pat 3, sua escuta total, vai durar. Silêncio, na entrada do Pat 3, chega até o tema da aeronave, está fazendo um reboque, já está quase se posicionando lá. Caso chegue antes de ela se posicionar, observe a movimentação da aeronave. Vai observar, total, obrigado. De decolar, 120 graus, 109. Decolar, subindo para 360, liberado as restrições, confere. O 1889, a restrição da saída dela é somente quando a pista em uso for a 28, ok? Com pista 10 não é restrição. Ok, obrigado. Peixe 305, identifique, chega da mar e desça ao 050. Autorizado. Rio 9646 fazendo desvio. Negativo. Ok, informo que encontra-se uma milha e meia à direita da Starco, então à esquerda da Starco. Tá corrigindo, 9646. Tá bom, final do LS, X-Ray, soma 0-2-4-2-3. 4-2-3-5, complete o LS, chame Torre Salvador, 9-8-9-5. 9-8-9-5, obrigado. O Rio 9646, na presente pode voar Duna, descendo para 2.000 pés com 1.018, livre LS X-Ray. Duna 1.018, está livre LS, o Rio 9646. Oxiné 6310, chame Recife em 12545, alterna 12685, boa noite. 12545, 28, obrigado, boa noite, até já. Tan 3305, desça para 2.000 pés, 1.018, voe na proa de Itapi. 2.000 pés, Itapi. Controle, boa noite, é o Trip 5216. Trip 5216, acione 5475. 5475, suba 190 na saída PUCA. 190 na saída PUCA, acionando 5475, Trip 5216. 5423. suficiente, autorizado pouso, vento 120 graus, 109. Pouso autorizado, azul 4235, pistola 0. 25, boa noite. 251, obrigado, boa noite, Leandro. Trip 5216, contato radar cruzando 3.000 pés, vigilante. Confere. 52, chama meia da trip. Autoriza da presente para o Aracaju? Pode voar, Jamo, e aguarde coordenação com centro para o Aracaju. Jamo, trip 5216. Salvador Ground, Charlie Sierra, Tango Vitor, o rock está terminado. Ok, ciente, boa noite. Boa noite, obrigado. Salvador, boa noite de novo, é o Web 6747, tem a Sierra agora. Quando possível, autorização para Guarulhos, por gentileza. Ok, tá pronta a cópia? Tá pronta. Autorizado, Guarulhos 360 nível via Brinde, Pesuru no meio, Belo Horizonte, decola da 10 curva à direita, saída é da El, Leda e depois o Abride. Aciona 5503, o controle frequência 208. Objeto 6747, autorizado Guarulhos, nível 360, pata do plano, pesolou no meio, decolando da 10, primeira curva direita da El, Leda, próxima do Abridge para interceptar, o transponder 5503, controle de saída 1208, vai objeto 6747. Correto, chama para acionar. Obrigado. O azul 4235, solo azul no 8, táxi à direita, via Alfa, Kilo, para o pátio 3, mantém a escuta. Direita, via Alfa, Kilo, Rio 9646, Torre 1 no 895. 895, Rio 9646, obrigado. Torre Salvador, boa noite, é o Rio 9646, final visual. 9646, ciente, continua a aproximação, reposta nem checado, final no zero. Oi, Tará. Trip 52 no meio, obrigado. Salvador, 63, 13 a 8, informação Sierra 360, a 2. Travou, Rio 9646. O Rio está autorizado, pouso, pista 10, vento 1, 30 graus, 8 mais. Autorizado, pista 10, 9646 da Rio. Quilômetro 303.4. Pronto, 4, 3.3. Autorizado para Guarulhos, 360 nível, via Bridge, a Pesuru no meia e em Belo Horizonte. Decola da 1-0, curva direita. Saída da El, Leda e depois vou posição Bridge. Aciona 5506, controle frequência 208. Autorizado, o Ocean 6313, decola da 1-0, primeiro curva direita, a saída da Ela e da Bridge, pela Perizulu 1-6 até BHZ. Faz uma tribo de posse. 5506 é o transponder, o Ocean 6313. Correto, chama para acionamento. Chama acionamento. O TRIP 5216 solicita como nível final 150. Agora sim, está autorizado 150, o 5216. Obrigado. Livre LS X-Ray, informe estabilizado. Autorizado LS, informará estabilizado. 3305. Quatro seu solo aos 23, livre direita, Alfa Kilo, parte 3 na minha escuta. Alfa Kilo, parte 3 na sua escuta, 9646. Boa noite, 3398. Identifique chegada a mar e desça ao 050. 050, voa dura? Voa mar. Trip 5216, somente para sua informação, o tráfego da companhia sentido oposto a 36 milhas, mantendo 140. Estabilizando 3305. 3305, chame Torre 1895, boa noite. 1895, boa noite. Patrão de Salvador, 3595. 5515, boa noite, contato radar passado 69 milhas de Salvador. Vai voar na proa de Bonf para a chegada Bonf, reportar para a descida. Proa de Bonf, chegada Bonf, reporta para a descida. Que você está na mão? Felipe, 5515, 2, 3, 4. Registrar 3305. 3305, avistado final, cheque trem, autorizado pouso. Vento 140 graus, 109, pista 10. Trem baixado travado, autorizado pouso, 3305. Essa posição 10 é no parte 3? É afirmativo, posição 10 é no parte 3. Obrigado. A 10 provavelmente é a última posição aqui, já próximo ao parte 1, ok? Trip 5515, vou ir pro Adpelô. Pro Adpelô, 5515, sim. Só os 31, linha direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, mantenha minha escuta. Direita Alfa, chama antes da Juliette, antes da Juliette, mantenha minha escuta. 204, informação Sierra. Boa noite, voo 604. Juliette, 3305. 3305, autorizado, esquerda, portão 6200. Esquerda 6200, 3305. 604, possível. 604, tem informação, tem autorização, Fortaleza. É ponto cópia? Ponto cópia, 604. Autorizado, Fortaleza, nível 370, via Tesouro 19, decola da 10, curva esquerda, saída é a Momo, transição Frote, aciona 5505, controle frequência 120, decimal 8. Autorizado, Fortaleza 370, via Tesouro 19, decola da pista 10, com curva esquerda, na saída Momo, transição Frote, aciona código 5505. Controle Salvador 120.8, voo 9604. Correto, chama aproximamento. Camarada, 04. RIP 5216, chame Recife, 12545, alterno 2685. Um dois cinco, a primária, secundária 1268. Andando 3398, desça 2000 pés, 2018, livre LS X-Ray. 2018, desce, descendo. RIP 5555, desça para 4000 pés, 2018. 4000 pés, gente.